A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Alguns assuntos rendem tantas histórias que não cabem apenas em um episódio do Agente 86 e, tal qual uma segunda dose de bombeirinho, nós vamos nessa edição dar sequência em histórias de primeiros porres de ouvintes que eram aspirantes a João Canabrava ali nos anos 80 e 90. Você falou em bombeirinho, me lembrou uma época que eles estavam vendendo bombeirinho feito com metanol, que é um agente mais tóxico do que o etanol, diz que dava cegueira nas pessoas. Gente bebendo isso também, cara. Agora, se no seu passado você não pôde debutar ali dos prazeres de uma Cuba Libre, de um hi-fi, uma meia de seda, um rabo de galo ou até um submarino, Walter Rezende, você provavelmente teve de aguentar algum amigo que fez, ou pior, algum jato de golfadas dele e ainda teve que levar o maldito pra tomar glicose ali num hospital, num PS qualquer. O Walter chegou a ser levado ou encaminhar algum coleguinha pela primeira vez a um PS? Um grande amigo meu, eu não vou falar o nome dele aqui. Nós fomos numa festa na casa de uma amiga nossa, a Leia. Foi uma festa e tanto. Roubaram o toca-fita Bosch Miami do meu carro na época. E eu não sei porquê, ele achou que era uma boa ideia fazer um vira-vira com uma garrafa de Nato Nobilis. Nossa. E o fez. Guti, guti, guti, guti. Acabou com a garrafa. Nato? Nato? Nato? Acabou com a garrafa. E é óbvio, morreu, né? Ali. E a casa da nossa amiga, ela tinha uma escadaria grande e tinha que trazer o cadáver dele pra baixo, né? Ele muito maior que eu, na época eu pesava uns 40 e ele uns 90. E pra descer a escadaria, o que eu fiz? Segurei nas pernas e fui puxando. Ah, é? E ele quicando com a cabeça. Cara, abri a porta do Chevette. Chevetão. Chevette supracitado aqui no podcast. Botei ele dentro do carro, a cabeça pra fora da janela. Levei ele até a casa dele, cara. Quando a mãe dele abriu a porta pra gente, viu o estado. Ah, você levou ele pra casa? Levei, ela foi dar banho nele, ele cagou na banheira. Foi terrível. A ouvinte Janaína Molina, que é de Bauru, mandou um e-mail aqui bem bacana, abre aspas. Já aviso de antemão que não bebo, e o motivo talvez seja a história de uma amiga da escola que eu vou contar sem citar o nome, mas isso me traumatizou tanto que nunca quis beber. O ano era 1995, nos formamos no colegial e toda a turma foi em viagem para Porto Seguro. E não é lá que tem a passarela do álcool? É, exato. Numa das noites de algazarra, essa amiga decidiu que beberia pela primeira vez e começou logo com aquela tal de capeta, tradicional drink da cidade. Seu rio. Não faço ideia do que seja isso. Satanás mistura tudo e bota pra você beber, é mais ou menos assim. É o cão engarrafado. É. Ela tomou tanto daquilo e em certo momento desapareceu. Ela era minha companheira de quarto na pousada e eu me sentia responsável por ela. Fiquei desesperada após 3 horas de sumiço e quem ficou mais maluca ainda foi a professora responsável pela excursão. Pra resumir, após acionarmos a polícia, os bombeiros e o Itamaraty e o IML da Bahia, ela apareceu apenas no outro dia na pousada, com dreadlocks que não tinha na noite anterior. Epa! Com queimaduras de segundo grau pelo corpo. E sem o cap... Pois tinha dormido na areia, ainda fedendo a cachaça, uma tatuagem das mais mal feitas nas costas. De reno, de verdade? Quem fez foi o mesmo cara com quem ela tinha passado a noite. A tatuagem insinuava um casal alado fazendo sexo. A tatuagem era em rena. Parabéns! Porque aquele não foi apenas o primeiro porre dela. Ela também perdeu a virgindade com esse hippie que ela nunca mais viu na vida. Cara, se perder a virgindade com hippie sujo, vou mandar e-mail falando que eu sou preconceituoso e tal, mas hippie não gosta muito de tomar banho. Nossa, cara. Espero que ela tenha engravidado a sua amiga, viu, Janaína? Ah, aí o filho vai ter o nome de alguma ilha do Havaí. O ouvinte Joselei Santos falou: meu primeiro contato com o álcool foi aos 12 anos. Eu era uma espécie de ajudante de coroinha na igreja. O cara era do clero, Alexandre. Como pode? E ele sempre dava um jeito de descolar vinho da missa. A gente sempre dava uns goles rápidos e ficávamos rindo como bobos. E certo dia, esse coroinha conseguiu bem mais vinho que o normal. Então enchemos a cara e ficamos lá na sacristia sentados e rindo como idiotas. Aquele era meu primeiro porre e eu me sentia muito bem. Eu me sentia mais inteligente e até queria ir na casa da minha tia e falar para minha prima Annalise, que tinha uns 17 anos, que eu era apaixonado por ela. Veja você. Estava tudo ótimo, até a hora que o coroinha chegou perto de mim e tentou me beijar. Eu não esperava mesmo de um coroinha isso, Alexandre. Embebedar alguém e depois tentar molestá-lo. Continuando o e-mail. Abri a testa dele com um cálice e saí correndo, meio cambaleando. Demorei mais uns 5 anos para o segundo porre. O André Feli mandou a seguinte história, abre aspas. Com muito custo, convenci minha mãe a deixar eu ir para Oktoberfest. Acho que era 91 ou 92. O Oktoberfest é a meca dos bêbados, né? Exatamente. Aí ele continua aqui. Fui com um monte de camaradas e mesmo indo para uma festa alcoólica, por incrível que pareça, eu nunca tinha bebido e nem tinha intenção de beber. Mas havia a lenda de que lá se conseguia pegar uma quantidade gigante de loiras maravilhosas. E esse era o meu objetivo. Mas já em Blumenau, essa previsão não se realizou. Primeiro porque as loiras de 1,80m sequer olhavam para um pirralho de 1,68m como eu. Segundo, que lá ou se bebe ou se bebe. Então, comprei uma caneca de chope de 1 litro, depois outra e mais outra e mais outra, depois chope verde com menta, chope vermelho com groselha. Isso é horrível, cara. Misturas em chope. Se você bebe isso, lá pro inferno, cara. Ele fala assim, e acho que até chope azul com detergente. IP. Com a cara cheia de alegria e coragem, segundo meus camaradas, devo ter beijado umas 15 barangas naquela noite. Não lembro bem, acho que eram bonitas, mas os malditos dizem que as únicas duas loiras grandonas que eu peguei foram dois travecões. O nosso ouvinte Alexandre Araújo nos mandou um e-mail gigante. Eu vou tentar aqui resumir a história, Alexandre. Resuma, porque eu tenho também um gigante aqui depois. Com as minhas palavras. Comemorando ali os 17 anos, o Alexandre foi para uma danceteria com os brothers dele. E chegando lá, uma menina que, segundo o ouvinte, era feia como um raio. Então, disse que essa moça ofereceu uma garrafa de uísque para ser apresentado para o Alexandre. Mas o nosso ouvinte disse que a parada era dura e que não dava para encarar sem tomar um porre. Sem tomar um embeleze. Exato. Agora eu vou abrir aspas para um trecho do e-mail dele. Então ele disse, armaram uma mesa, colocaram o bolo para a comemoração do meu aniversário, rolou os parabéns e quando eu fui apagar a vela do bolo, um safado meteu a mão no bolo e arrebentou no meu rosto. Senti aquele cheiro de creme com ovos e chamei o Juca na hora, em cima do bolo. E os meus amigos me levaram correndo pra lavar a cabeça no banheiro. Cara, isso não resolve nada. É, e café sem café açúcar, forte, não, nada disso ajuda. O que ajuda é vergonha na cara. Então, rehab. Continuando. Mas aí fiquei meio apagado, porém, ouvindo tudo que estava rolando, sem forças para falar ou até mesmo ficar em pé. Essa é a pior fase da bebedeira que você tá... Tem o nome esse estágio? Eu espero que da tenha. Da letargia profunda? Você tá ali ouvindo coisas acontecendo e você não consegue reagir como uma pessoa em coma, eu acho que é assim. Me levaram para fora carregado e fiquei com a cabeça na torneira durante um bom tempo. Quando um certo momento consegui abrir o olho, a mina feia tava do lado dele e ele disse... Porra, essa feiosa ainda tá aqui. Lembra a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir na nossa fanpage no Facebook. Mande e-mails com dicas e sugestões, como fez o ouvinte Alexandre Tiquilo, que sugeriu esse episódio das bebedeiras. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Renato Lucchesi mandou o seguinte e-mail. Olá, amigos. Minha história do primeiro porre tem duas versões. A minha, que é menos confiável, e o de uma moça que virou minha amiga depois de alguns ocorridos. Ele chapou o coco tomando cerveja em um boteco imundo de São Paulo. Ele lembra de algumas cenas na volta. Ele estava dentro de um ônibus, que inclusive era errado o ônibus. Ele deveria ir para Interlagos e o ônibus estava indo para Osasco. E dentro do ônibus ele disse que sentiu um enjoo e se lembrou que ele tinha um saco de vômito. Então ele decidiu usar aquele saco de vômito. Caramba, enfim, que sujeito preparado, hein? Calma, essa é a versão dele, não esquece. É. E em um outro momento, ele disse que olhou pela janela e viu um amigo dentro do táxi. Um amigo dele se chamava Gamela. Ele botou a cabeça pra fora do ônibus e gritou: Gamela, seu filho da puta! Ele depois se lembra de algumas bolachas na cara e a mãe dele e o irmão mais velho o tirando de uma delegacia em Osasco com sermões absurdos. Caralho. Essa é a história dele. A versão oficial de uma moça que acompanhou ele até a delegacia depois é a seguinte: ele entrou no ônibus, foi inconveniente com todo mundo. Num dado momento, ele abriu a mochila dele pra tentar vomitar dentro. Vomitou metade na roupa e metade no banco. Passando o carro da polícia do lado, ele gritou algo como: Gambé, filha da puta! A polícia parou o ônibus, pessoal reclamando, a polícia deu uns catiripapo nele e ele teve que ir pra delegacia. Menção honrosa pra Cristina Rodrigues, que no primeiro porre dedurou para a tia que o tio tinha um caso com uma amiga dela. E o troféu de melhor primeiro porre foi para o Edmilson Branco, que com 17 anos, na sua primeira vez que encheu os cornos de espanhola em uma festa na casa da namorada, e era apenas a segunda vez que ele ia lá, e no outro dia acordou com o pai dela dando um banho nele. Detalhe, estava todo cagado.